Esta é a Rádio Aqui de Menier. E essas são as notícias da semana. Apresentação: Áurea Alegra. Assistência: Jorge Casagrande Delim. Boa noite, eu sou Jorge Casagrande Delim. Escute agora as notícias com nossa locutora, Áurea Alegra. Adiantamento das eleições. Circula em Sofia uma alternativa para regularizar o calendário eleitoral sofista. Proposta encabeçada pelo ilustre cidadão Ricardo Ribeiro. Tem por base o aproveitamento do final da legislatura em Fanes e dos governos provinciais, espelhando no Executivo Nacional, evitando eleições no mês de fevereiro e que o próximo premier tenha apenas 2 meses de mandato, tendo sua administração prejudicada em detrimento da nova lei eleitoral. Tal proposta conta com a concordância do primeiro-ministro Hugo Paris e deverá seguir para Fanes. Segundo o primeiro-ministro, fará isso sem ressalvas desde que seja emitido um decreto legislativo por parte de Fanes. Multa. A Rádio Aqui de Menier é notificada de uma multa de 500 metros a ser lavrada por uso indevido da Lista Nacional de Circulação de Propagandas. Hugo Paris fundamenta a multa no fato da rádio não ser uma empresa que trabalha com publicidade e divulgação. O proprietário da rádio, Jorge Casagrande Delim, responde alegando que a rádio vive de publicidade como seu sustento, já que os subsídios jornalísticos não abrangem esse meio de comunicação. O mesmo diz que acionará a justiça para que sua alegação impeça a restrição administrativa, que tornaria impraticável a manutenção da rádio em Sofia. Críticas de um novo estrangeiro. O ex-sofista Sir Marcus McLachlan criticou em lista nacional a todos os sofistas que incluíam seriam culpados pela falta de liberdade. Segundo ele, nada poderia ser feito sem permissão dos altos nobres e consenso geral, não havendo uma liberdade real em Sofia. Marcos, que agora visita Puelo, vive hoje em Patras, a monarquia absolutista com mais ex-sofistas do micromundo. Hoje ostenta um título de barão e a promessa de ser um alto nobre na monarquia absolutista de Patras. Segundo Gustav Graves, em declaração à rádio aqui, cidadãos sofistas são recebidos tradicionalmente em Patras com título de nobreza, a promessa de poder e de serem mais valorizados. Fazem parte dos quadros patranos ex-cidadãos como Vinícius Januzzi, acusado hoje de dupla cidadania, como Duque. Demais nomes como Vanessa Messias, Elaine Martins, Leandro Martins também lá se encontram. Há também nomes de antigos postulantes em Sofia, em época que Patros mantinha embaixada em Sofia, coordenada por Gustavo. O embaixador de Patros em Sofia, Gustavo Graves, afirma em entrevista que tecnologia sofista é utilizada em Patros desde sua fundação e que quaisquer conhecimentos que Januzzi, hoje Duque e ex-diretor da Insotel, detentor dos códigos MDB dos bancos sofistas, serão utilizados em proveito de Patros. Graves não vê crime nisso. Perguntado se copita cidadãos sofistas a irem a Patras, responde simplesmente dizendo que é por livre vontade e que não é ladrão. Não poupa críticas a Sofia. Será qualquer semelhança com o discurso de Marcos Mota é mera coincidência? Graves também confirma que mais de 80% das atividades e trabalhos em Patras são de origem em sofistas. Gustavo Graves, embaixador patrano em Sofia, admite cooptar cidadãos e criticar Sofia em conversa de mesa. Banco de Patras é sofista. Segundo Graves, embaixador de Patras em Sofia, o Banco de Patras é mantido com o trabalho do sofista Duque de Sherbrooke, Manuel Augusto, que mantém tudo em planilha do Excel. Afirma que tal tecnologia é provisória até que o banco seja implantado. Qualquer coincidência com a falida Normandia é mera semelhança. Essas foram as notícias com Áurea Alegra. Caso deseje entrar em contato com a Rádio Aqui de Sofia, escreva um e-mail para casagrandeadv@gmail.com. Uma boa noite a todos, um feliz Natal e um próspero ano novo.